da Bahia, janeiros me vi. Tem muito mais gente, mais feliz, contente, só porque sente que já é verão. Velas abertas, novas paisagens, vidas ao vento, corpos no espaço, overdose de luz. Sol tropical beijando a terra. Rola essa bola, rum com Coca-Cola, deixa rolar, deixa a luz te pintar. Tudo é diferente, tudo é de repente, se é tempo quente, se é sol de verão. Velas abertas, novas paisagens, vidas ao vento, corpos no espaço, overdose. Sol tropical beijando a terra.